dormir, comer, beber e engordar, escrever, compor e gravar, lutar, bater e vencer. Esse é o seu dia, seu dia a dia. Foi um ótimo dia, dia a dia, noite a noite, hora a hora, tempo a tempo. Mas que dia você teve, dia a dia, noite a noite? Querer, poder e perder, ganhar, apanhar e chorar, torcer, vibrar e roer, crescer, esticar e dobrar. Esse é o seu dia? Do seu dia a dia? Foi um ótimo dia? Dia a dia, noite a noite, hora a hora, tempo a tempo, dia a dia, dia a dia, noite a noite, noite a noite, hora a hora, hora a hora, tempo a tempo, tempo a tempo. Mas que dia você tem? Sei. Dia a dia, dia a dia, noite a noite, noite a noite, hora a hora, tempo a tempo, tempo a tempo. Esse é o seu dia. É, pois é. Do seu dia a dia. Eu sigo vivendo. Foi um ótimo dia? Mais ou menos. Dia a dia. Dia a dia. Noite a noite. Noite a noite. Hora a hora. Hora a hora. Tempo a tempo. Tempo a tempo. Mas que dia você teve? Dia a dia? Dia a dia. Noite a noite? Noite a noite. Hora a hora? Hora a hora. Tempo a tempo. Tempo a tempo. Acordar, trabalhar e dormir. Sim. Comer, beber e engordar. É a lei da vida. Escrever, compor e gravar. Se você quiser. Ligar, bater e vencer. De vez em quando. Poder e perder. Sempre, sempre, sempre. Ganhar, apanhar e chorar. Coisa de maluco. Torcer, vibrar e roer. Pelo time. Crescer, esticar e dobrar. Toda criança deve. Esse é o seu dia? Pode ser. Do seu dia a dia? Dia a dia. Foi um ótimo dia? Mais ou menos. Dia a dia? Dia a dia. Noite a noite? Noite a noite. Hora a hora? Hora a hora. Tempo a tempo? Tempo a tempo. Que dia você tem? Um belo dia. Dia a dia? Dia a dia. Noite a noite? Noite a noite. Hora a hora? Hora a hora. Tempo a tempo? Tempo a tempo. Esse é o seu dia. Foi, eu acordei. Do seu dia a dia. É mais um dia. Foi um ótimo dia? Mais ou menos. Acordar, trabalhar e dormir. Acordar. Comer, beber e engordar. Engordar, engordar. Sentir o corpo. Escrever, compor e gravar. É coisa de maluco. Sempre, sempre. Querer, poder e perder. Fazer o quê? Ganhar, apanhar e chorar. Coisa de criança. Torcer, vibrar e roer. Ter o seu time. Crescer, esticar e dobrar. Passando a roupa. Esse é o seu dia? É meu dia. Do seu dia a dia? Dia a dia. Foi um ótimo dia? Mais ou menos. Dia a dia? Dia a dia. Noite a noite? Noite a noite. Hora a hora? Hora a hora. Tempo a tempo? Tempo a tempo. Mas que dia você teve? Mais ou menos. Dia a dia? Dia a dia. Noite a noite? Noite a noite. Hora a hora? Hora a hora. Tempo a tempo? Tempo a tempo. Dia? Dia